Hotel Radisson Sites. o táxi a partir no Índia. Quando espera, 1 decimal 95, ajuste 1-0-2. Thank you. 0155, controle 199-35, boa viagem. 935-360, obrigado, bom dia. Bom dia, o chão é 6251. Chão é 6251, precisa. Ok, muito bom dia. Já está cedo, por gentileza, nossa atualização 360 Guarulhos. Pela nossa saída, por gentileza. Chato, o chão é 6251, nossa saída para Guarulhos é da El Leda Mótica. Da El Leda Mótica, obrigado. 9063, próxima de Serra. Sul 9063, bom dia, Chapitão, trem de grupo Espona 0, o vento 3.60, grau 29, o ajuste 1.02. Passagem travada 9092, livre de pouso zona 0 com 9063. À direita na saída da Eoleda Motiva. Autorizou 1-0 Taubaté. Acena 5167, o transponder controle 119, decimal 35. Afirmativa, autorizando conforme 360, na Apsilo 10, até Taubaté, da colega 10, com a direita, saída da Eoleda Motiva. Transponder 5167. E o controle operando 119, decimal 35. Chanel 62, segundo, correto cotejamento, reporta para o pushback. Vou reportar, obrigado. Gol 9063, São Luz do Mundo, libera a direita, taxi via Alfa, repórter Antônio da Juliette, não me escuta. Via Alfa, repórter Antônio da Juliette, o 9063. coluna 063, Juliette Gate 4. Juliette Gate 4, coluna 063. Tá 35 no 7, chame na frequência 1192.35, voe na prova de Ponce para chegar a Ponce e chame no ponto da ADC da rua Vítima 092. Chame de ADC, a chamada é 937. Tá 4 no 7, tá 35 no 7. 4 no 7, tá 35 no 7. Nosso 063 já coordenado com o Infraero, estão providenciando. Tá, obrigado. Alfiante Isco, prossiga. Estacionado no site número 3, solicita a gestão de reboque até o Pinguedo, coordenação vai para ela. Alfa Yankee Whisky, chama para ingresso no site principal. Chamando para ingresso no site todo, Alfa Yankee Whisky. Janela 6251, 05 para pushback acionamento. Janela 6201, está autorizado. 6251, corrigindo, está autorizada, é para prospect. Prospect, 6251. O azul Alfa Yankee Whisky, Alfa Alfa. Ah, só escuta só. Fique atento, a Bruce da Bianca vai realizar o pushback no 05. Fique atento ao mesmo, ok? Positivo, você na distância do Avianca na 5. Afirmo, após o mesmo... 9 minutos finalizar o pushback, seu professor aí com o reboque, chame para ingresso no pátio principal. Óbvio, chamar para ingresso no pátio 1 após a passagem da vida. Ok, cuidado. Paixão Chanel 6251, PAB 151. Temos 4 horas e 50 de autonomia, acertando o Galeão. 4:50, acertando o Galeão. Não foi possível compreender o PAB? 151. Taxi via Paixão 1, reporta no ponto espera 18.95, ajuste na 092. 295, 1092. Então, a reporta no externo trem checado, ajuste na 092. Alternativa, nós estamos a 2 milhas do externo, trem embaixo. Externo 972, tem tráfego agora no visual? Livre com posição na 0, vento 290 graus, 29. Livre força. 0, o Alfa e a Intuito. Está guardando a minha, está reparando a tela, o Alfa e a Intuito. Bom dia, Tan 3517, Índia Serra. 3517, bom dia. Aguarda, pista livre, o ajuste no 0, 1, 2. 3517, aguarda. Federal 9972, Sol 63, libera a primeira direita, Sol 121, decimal 9. Mantenha me escuta, prossiga Alfa Kilo Paz 3, Federal 9972. Sete, cheque 3, livre pouso 1-0, VS3, 1-0, grau 3, 1. Livre pouso 1-0, 3, 5-7. Oi, Salvador, bom dia, chamei 62, 5-1, pronto, eu posso dar. 62, 5-1, bom dia, não tem ponto de dar. Mantenha para esperar 62, 5-1. Ali matei mais dois clones. Contra 517, salão 36, libera a primeira direita, ative a alfa, não pode nem ter Juliette. Direita alfa, antes da Juliette, 3517.